Observo o céu azul, vejo você. Teus olhos brilham como o sol a nascer. Em cada abraço a luz se espalha. Um romance que floresce nunca se apaga. É amor como girassóis a brilhar, corações unidos prontos pra amar. Com respeito e lealdade construímos nossa felicidade. Eu e você, sempre a dançar na alegria do nosso lar. Em cada risada, um sonho a viver. Teus sorrisos são a razão de eu crer. Nas cores vibrantes, a arte do nosso, um quadro perfeito, nosso amor é poço. É amor como girassóis a brilhar, corações unidos prontos pra amar. Com respeito e lealdade construímos nossa felicidade. Eu e você, sempre a dançar na alegria do nosso lar. Em cada risada, um sonho a viver. Teus sorrisos são a razão de eu crer. Nas cores vibrantes, a arte do nosso, um quadro perfeito, nosso amor é moço. É amor como girassóis a brilhar, corações unidos prontos pra amar. Com respeito e lealdade construímos nossa felicidade. Eu e você, sempre a dançar na alegria do nosso lar. Como Van Gogh pintou a paixão, nós traçamos juntos nossa canção. Nos momentos de dor, estamos aqui com você, meu amor, eu sou feliz. É amor como girassóis a brilhar, corações unidos prontos pra amar. Com respeito e lealdade construímos nossa felicidade. Eu e você, sempre a dançar na alegria do nosso lar. E assim seguimos, de mãos dadas, num campo florido, as almas entrelaçadas. Nosso amor é um quadro, sempre a crescer, como girassóis, juntos vamos florescer.